你的心。 我是中午。 天气。五分飞方让飞秒多里拉开高铁保持单。 我是这个。 349, decolado 245, chame o controle de Salvador em 120, decimal 8. Segurante, bom dia, pode chamar. Salvador, bom dia, vamos 349, tem voo, nota 72. Voo 349, contato radar decolado, chame mais um 320, via saída, chame o voo. Até 320, via São Paulo, vamos 349. 249 suba, eu mantenho nível 360. E restrito 360, vou 1349. Sim. Euro 349, passa nível 160, chamada de centro Recife, na frequência 12685, corrijo. 128, decimal 35, é o término 125, decimal 1. 235, 35, eu vou recuperar. 976, chame de indicação, deixe manter a 4.000 e o seu time é 3907 na preta por São Paulo. Até o espelho, bom até o que está. 371, informação do Foxtrot, confere. Autorizado para Guarulhos, via Zulu 10 até Taubaté. Nível de voo 320. Saída Sanvo 1, Toleta, Motiva. Decolagem da pista no 0, primeira curva direita. Transponder 5070. Frequência do controle de Salvador 120, decimal 8. Autorizado para Guarulhos, temperatura 10, Taubaté, conforme proposta 320. Sanvo 1, Toleta, Motiva. 10 decola. 3171, aporte pronto, portão 9 para o Pistec Flamengo. 7.6, após pelo distribuição da para 2010, que é 0.7, autorizado final, ILS X-Ray, pista 1.0, aporte estabilizado no localizador. Ativa, mas pelo DSV, reportando a estabilidade no X-Ray, gol 97. Telema 225, deixa para 4.000 pés, que é 0.7. Para 400, está dando 0.7, 8.6.2.5. Autorizado, passareiro 2221, é pós-táxi. Autorizado, pós-táxi. 9776. 9776, passa a zona com o personal LS Situation, agora turbina, frequência 18, personal 95. 295, voo 9776. Salvador, voo 9776, muito bom dia, passou turno, no LS Situation. 9776, bom dia, Nerão 0017. Continua a aproximação, reporte visual. Para visual, voo 9776. Para o... Para o... Para o... Para o... Para o... Para o... Para o... Para o... Para o... Para o... Para o... Para o... Para o... Para o... Para o... Para o... Para o... Para Deixar na 225, foi levar para a contigo, passarinho 2221, entendo que irá cumprir a resistência, viu? Caso possível, controle irá liberar. Autorizado, pátio via Taxi Juliette, portão 9. Pátio via Juliette, até o 9, o 97 aqui bem. Nossa, adiciona o ponto 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, O solo aos 24, livre via Fox, segue Alfa Juliette para o portão 2, se mantém minha escuta. Transporte Alfa Juliette, portão 2, não se escuta, está na 6225. Portão 2225, já está no ponto de espera, pronto. Sim, espera 2221, mantém o ponto de espera, pistão 0, após a rolagem do território da TAM, autorizada a manter pistão 0. Autorizado decolagem, pista 10, vento 0, 10 graus, 04 nós. decolador 26, chame o controle Salvador e 120, décima 8. Alto 26, controle 31, fechando o gráfico, comprovado. Lufthansa 3171, 1900, São Bruno. O 3171, contato com a dama decolar e sigo mantendo o 320 via saída São Bruno. 320 São Bruno. Passarelo 2221, autorizado a decolagem, pista no zero, vento variável com 4 nós. Autorizado a decolagem, passarelo 2221. Zulu 5126, Golfo confere, prepare saída água 1, aguarde cota. Passarelo 2221, decolado aos 28, chame o controle de Salvador, 120, décima 8. 1208, passarelo 2221. Estrela de Salvador, muito bom dia, passarelo 2221. Passarelo 2221, contato com radar decolar, sigo mantendo o voo 160, via saída mão. 160, saída mão, não compro TV superior saída, ou superior da saída, ok? Está livre, cancelada a extensão do editor, hoje não temos travos no momento. Subindo mantinha direto no voo 160. Subindo direto no 160, passarei do 2221, devido às instruções. Então nós vamos... Azul 5126, cópia. Cada bom, médio 1. Ajuste o time entre Salvador 0117. 40. Saída água 1, transição Elessa. Após Elessa, vou direto Tozop, onde intercepta a via. Decolada 10, primeira curva direita. Transponder 5102. Frequência do controle de Salvador 120, décima 8. Gona 093. Achei a indicação, via chegada bom, desse, mas é 4 no pé e ajustei o time para uma 097. Azul 5126, cotejamento correto. Reporte para o que tiver acionamento, portão 4. Autorizado o ATAP, eu passei o 2221. 259, essa é a notificação via chegada. FD se mantém a 060, o centímetro no 097. Chama agora o centro Recife na frequência 1.18.3.5, ao término 2.5.1, passando no nível 1.8.0. Graças, Recife agora para 3.1.7.1. Saúde 2.2.1, veio Barreiros. Saúde Barreiros 2.2.2.1.